pra um último trago. Não obstante, eu sigo acordado pra qualquer lado testar minha sorte, o que for. Precisando de algo que faça o sangue correr. O paraíso é distante, o diabo saiu pra beber. Os pontos trocados pra ir mais além, pois esse lugar nunca me fez bem. Queimando mais óleo por metro rodado, gastando mais tempo do que me foi dado, em milhas apostas e trilhas que nem contam mais. Lembre de mim numa carta que venha escrever. Na derradeira coruja antes do amanhecer. Se sobram dois dedos de uísque também, esse lugar nunca me fez bem. Enganando riscos na minha obra-prima, com cicatrizes de nome, endereço e valor.